produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções. Valéria Dondoca. Satisfação em vestir você, Valéria Dondoca. Quando você voltou, já não era mais o mesmo. Tua ausência me matou, meu mundo até virou do avesso. Trocou sua família por uma amante sem dó. Falou pra todos que estava solteira. Agora arrependido, tá chorando, me ligando, me implorando pra voltar. Eu hoje tô feliz com as amigas na balada com a Birita. Não quero mais você. Oh, não. Passe o hashtag vida de solteira no garçom, me traz um gelo pra beber. Quando você voltou, já não era mais o mesmo. Tua ausência me matou, meu mundo até virou do avesso. Trocou sua família por uma amante sem dó. Falou pra todos que estava solteira. Agora arrependido, tá chorando, me ligando, me implorando pra voltar.